Bendito, bendito, bendito é o Senhor dos senhores. Bendito, bendito, bendito, bendito. Bendito, bendito, bendito, bendito, bendito, é o Senhor dos senhores. Bendito, Ele é. Bendito, bendito é o Senhor. Bendito, bendito, bendito, bendito é o Senhor dos senhores. Bendito, bendito, bendito. É o Senhor. Bendito, és bendito sobre toda a terra, santo, santo é teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Santo teu nome, Senhor. És bendito, Senhor. Glória a Jesus. Ele é bendito. Ele é bendito.